Femica, Rock and Roll, Caso, puta que pariu, cara. Puta festival legal, parabéns, velho. Grupo de som aí. Galera também representando aí. Aumenta esse mic aqui, por favor, ó. Aqui um pouquinho. Ó, esse retorno aqui um pouquinho. Aí, alô, som um pouquinho, um grauzinho de nada. Alô. Vamos som. Lá. Ei, sim, daqui som. A pouco, hein, que responsa do caralho. Aí, galera, agora sim. Boa noite, criatura. Boa noite a todos. Só um segundo. Alô, som. Um pouquinho mais de médio e agudo. Alô, som. Alô. E aí aumenta o retorno aqui, por favor, aqui no palco. Alô, som. Alô. Ah, alô. Aí, perfeito. Beleza, obrigado. Fecha aí. Normal. Aí, galera, boa noite. Banda Criatura, obrigado pra gente, todo mundo. Agradecer esse festival, todas as bandas, porra, do caralho. Que prazer imenso tocar com essa galera aí. Com vocês aí, obrigado, grupo de som. Vamos de rock and roll aí, galera. É a molecada que veio pra tirar foto da gente aí. Cadê? Filmar. Vai tomar pilucos perder a galera aqui, tá muito bonito aqui o lance. Aí galera curte de Purple aí? Então vamos que vamos, vamos agitar aí galera, obrigado hein. Strange had a woman, strange had a woman. You got written on a mystery. Maybe was an essence, the face is not the fence. So let me train the happiness and misery. Oh, I love it, everybody love it. To look everyone and give it good return. I tried to drink it, they even tried to break it. To need it in for drinking what they ever learned. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money hands and took my. I want you, I need you, I gotta. Final sense love it, no end and a running. No more clothes and I cloud and pride. I feel like screaming, I want you my dreaming. I'm just my woman just before she died. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta be near you. I love you. I gotta be near you. Spend my money as I took my time. I want you, I need you. I gotta be near you. Ooh, got a straight head of woman. Oh. Hey. By the scent of loving, now we're not in a running. No more clarins and a clothing bright. Oh, I'm dreaming, I feel like screaming. I trust my woman just before she died. I want you, I need you, I gotta be near you. I spent my money as I took my. I want you, I need you, I gotta be near you. Ooh, got a straight head of woman. Such a love it. We'll be right back. Querem rock and roll, galera? Of the war, giant ships are near land. Finally, the sinking cry. Finally, they ain't coming. Years ago, find a heart seeking pride. Alô. Thank you. We'll be right back. Alô, caiu energia aqui, galera. 5 minutos. Galera, alô, alô. Tá ouvindo aí? Alô? Alô? Então vamos lá, voltou, vamos prosseguir aí. Valeu. Isso acontece, né? Acontece, né? Acontece, né? Acontece, né? Alô, alô. Galera, foi mal aí, ó. Caiu a força lá dentro. Se alguém tropeçou, tá ligado? Se descobrir quem é, pode meter porrada, tá ligado? Mas já vai voltar aí a sonzeira. Galera, enquanto isso aí, ó. Alô? Ó, a galera falou que tem que erguer um pouco a guita aí, o pessoal da frente aqui. E acho que o baixo tá meio alto na frente aí, não é, Fer? Fala aí, Fer, que você ouviu aí. Aí, galera, vamos botar um pouquinho baixo, erguer um pouco mais a guitarra. Pouca coisa. Cadê o PDF? Aí galera, estão curtindo aí galera? Tá rock and roll? Beleza, resolvemos aqui. Obrigado galera, paciência, puta responsa tá aqui hoje, hein? Bah, oi, Silvio Santos, vocês estão gostando do show do SBT? sim ou não? Nós vamos tocar em ritmo de festa para vocês hoje. Oi! Eu queria falar o seguinte, em outras edições aqui, esse festival já teve Rocha Sólida como banda campeã, o pessoal também aqui do lado prestigiando. Teve Jardim Cefálico, outra puta banda da cidade, ganhando aqui, galera mais antiga. Teve Estranhos Azuis também representando. Então as bandas de São Carlos sempre aí presente. Parabéns à organização aí. Isso é só pra fazer um revival aí das bandas que já passaram por aqui, não me lembro de todas. E aí galera, voltou. Vamos lá, Edson, rock and roll de novo. A galera curte Led Zeppelin aí? Eu não vi, Led Zeppelin. Cuida ou não? Beleza. Fernandinho nos vocais, galera. Uma salva de palmas. Por favor, tem como aumentar o microfone principal na frente, por gentileza? O mic principal? Por favor. Obrigado, viu? We'll be right back. you decade. Cast diseases like real old illiquid to act with insufficient time. One must put a barrier to keep oneself in time. Living in the limelight, the universal dream for those who deceive. The wisdom be must put aside the alienation. A real religion, the underlying dream. This is a fish eyeless, got it back camera eyes. I have no heart to lie. The sound is all the answers. I don't give them. Aside the gilded, living in the limelight, the universal dream for those who deceive. The wisdom be the first to decide the alienation. Get away the destination, the real relation, the underlying dream. Essa porra aí! Porra! Cadê o som? Tudo restaurado aí? Eba, oi. Vamos lá, vamos lá. Galera, já, Dr. Sim, estamos chegando nas últimas músicas. Obrigado, desculpa alguma coisa aí, galera. Agradecer aí todos vocês. Obrigado, grupo de som. Correria aí. Obrigado, viu, gente? Então agora a gente vai tocar as nossas. Não, emenda Wish Hell depois. Tá bom. Tá bom. De mero feitiço e te prometerão um horizonte.